história de vida de hoje tem o título Da Porta para Fora. E não vamos dizer mais porque é esse o segredo da história e o tema da história. O que fica da porta para fora. Lucília tinha acabado a escola de magistério em Vila Real. No ano letivo seguinte, 1960-61, ia ser professora em Deimãos, no concelho de Valpaços. Pela primeira vez, punha-se ao pai Correia o problema de instalar uma jovem filha e professora em terra alheia. A mais velha, a Dininha, também era professora, mas não colocar este tipo de problemas, casara-se logo a seguir à formatura e fora viver com o marido, o Telinhos, para a vizinha Armamar. Agora, instalar a Lucília em Deimãos ia ser tarefa árdua, mesmo para quem era um antigo viajante e brasileiro dos quatro costados. Apanhar em Armamar a caminhoneta para a Régua, seguir de comboio para Vila Real, outra vez de caminhoneta para Valpaços e, finalmente, de carro de praça para Deimãos. Isto tudo sem contar com o regresso. E a aldeia como seria? Haveria alguma casa de jeito para instalar a senhora professora? Lá foi o pai Correia, a sua jovem Lucila de 21 anos, à procura de instalação condigna. A viagem foi demorada e cansativa como previra, mas a procura de instalações para a jovem professora revelou-se mais fácil do que supusera. Já era tradição em Deimãos, como de resto em todas as aldeias da região, acolher bem as professoras primárias, com toda a razão, pois nas suas mãos repousava a capacidade de ensino dos seus filhos a ler e a escrever, o que se revelava cada vez mais essencial nessa metade do século XX. O pai Correia gostou do dono da casa, que costumava receber e hospedar as senhoras professoras, pareceu-lhe uma pessoa de respeito, a dona da casa e as suas filhas eram simpáticas e gorduchas, o que demonstrava o bom tratamento e boa mesa, a sua Lucília bem precisava disso para aguentar o seu primeiro ano de trabalho, a casa parecia confortável e acolhedora, a lareira da cozinha garantia o aquecimento para o inverno, com fama de rigoroso na zona de Valpaços. O quarto era bom e arejado, a Lucília ia ficar bem instalada. Mas parecia que faltava qualquer coisa. O pai Correia pediu para ver de novo a casa. Revisitou tudo o que já vira antes e indagou sobre as outras divisões, que mais não eram do que salas da casa e os quartos das filhas e dos donos da casa. Onde raio ficaria a privada? O pai, encavacado, lá se resolveu a interrogar o dono da casa. Senhor Isaías, e então a privada? Onde é que fica a casa de banho? Casa de banho? Oxa, Correia! Então da porta para fora é tudo casa de banho. E lá se instalou a Lucília, a dar aulas, bem instalada na casa e no resto. É um retrato de um país do século passado, mas um país onde até à década de 60 não era muito normal as casas nortenhas possuírem casa de banho. Eu acho que nem as nortenhas nem as outras, que este dia. Este senhor está a ser muito liberal. É isso. É uma história curta e aproveitamos para dizer que normalmente as histórias curtas são as que funcionam melhor. Pedimos às pessoas, aliás, que quando nos mandarem as histórias, que as façam com o máximo de uma página e meia. Já agora, podem enviá-las para ahistoriadevida@rdp.pt ou para Travessa da Fábrica dos Pentes, 27 Resto de Chão, 1250-105, Lisboa, que é a morada das produções fictícias. Até amanhã.